Você está ouvindo Acesso Restrito. Alô, sejam bem-vindos a mais um Acesso Restrito. E no programa de hoje, nós dedicaremos nosso tempo majoritariamente à Brasil Game Show. Nós cumprimos a promessa de retornar no ano seguinte, na sua 11ª edição, e pudemos ter o prazer de fazer a cobertura novamente. A ideia desse programa inicialmente era fazer sobre a BGS e a Horror Expo num só, mas por conta do material que eu coletei, inclusive o áudio da coletiva, eu decidi fazer dois programas em separado para manter tudo um tema num só e não ficar também um programa muito grande. Mas é isso aí, vamos ver sobre a BGS agora, que rolou nos dias 9 a 13 de outubro, e vamos ver quais eram as novidades, quais eram as coisas que estavam rolando por lá, que é muita coisa, muito incrível, e vamos lá. Eu não sabia que eu estava tão empolgado para a BGS até o momento que eu cheguei lá. Eu entrei, eu vi os stands e todas as pessoas circulando, e eu já fiquei surpreso que já tinha tanta gente fazendo muita coisa. Tudo bem que na sexta-feira eu cheguei, era o horário do almoço, já um pouco mais das 2 horas, assim. Então o evento já estava um pouco cheio, né? Logo que eu entrei, eu vi John Romero, do Doom, dando sua palestra, já pertinho da plateia, conversando com todo mundo. E aí depois eu decidi dar uma procurada no evento, o que tinha pra fazer e tal, porque eu fiquei muito em choque com o tamanho da BGS de novo. Foi realizado lá no Expo Center Norte novamente, e tem sido pelos últimos anos. É um espaço que eu considero ser muito, muito grande, né? Ele é bem, bem aproveitado até, eu diria. E a BGS consegue... ela aproveita bem o espaço. Em relação ao ano passado, eu achei que ela estava muito melhor otimizada, né? Eu achei que estava com um espaço para circulação mais legal, assim. Os stands que tinham atrações maiores não estavam conflitando espaço, então se você chamasse atenção para um, não ia apertar se tivesse outro chamando atenção também. Então ficou tudo bem estrategicamente localizado, gostei bastante disso. Então... no momento que eu cheguei lá, já vi o stand da YouTube Gaming, da Facebook Gaming, e fui logo atrás dos times de esportes, porque eu, como aluno da Federal da ABC, eu tive que prestigiar o time de esportes da nossa universidade, a Falco Storm, que estava lá presente com um stand próprio, praticamente, um stand muito grande, patrocinado por empresas de equipamento, de jogos e tal, uma maravilha. E fiquei muito contente de ter visto eles lá. Então, fui prestigiar, né, com uma pequena entrevista também. Galera, é o seguinte, pra prestigiar a minha universidade, tá um time maravilhoso aqui, que é a galera da Falco. Que gente incrível, muito parabéns por vocês estarem aqui. Como que é a sensação de ter chego na BGS, gente? Cara, mano, a gente jogava em casa, a gente mal se conhece, e aí do nada, BGS. Um sonho, cara, a gente não tem palavras para escrever esse vídeo. A gente tá tiltando já, velho. Cara, são muito gente boa. Disponibilizaram pra gente vir pra BGS suave. Estão arrumando todas as máquinas aí, fazendo tudo. E a gente tem que dar balinha, né, pai? Tem que fazer o show. Quando vai rodar a partida de vocês aí? Qual é que é? Vai ser transmitido na Twitch. E a gente espera que dê bom pra gente, né, pai? Todo mundo enchendo o saco. Qual é o link? Queremos ver. E é isso, mano. A gente que mal se conhecia por certo pouco tempo atrás, agora já viramos amigos, já viramos online, é isso. Vocês estão jogando juntos há quanto tempo já? 2 meses? 3 meses? Não, a gente tá há muito pouco tempo. Depende dos players, mas 2 meses é... A line antiga tá há uns 2, 3 meses que a gente entrou na Twaze, e aí tem o pessoal novo, que é o Vic, por exemplo, e o Henrique. Eles chegaram há umas 2 semanas, foram um reforço da gente, e é isso, mano. A gente vai treinar junto e seguir com essa line pra frente. É isso aí, então, meu, sucesso pra vocês. Assim que rolar a partida de vocês, vou assistir, tentar assistir pelo menos. E meus parabéns, galera, é isso aí, vocês vão falar. Eu queria também comentar na qualidade da atenção que a equipe da BGS dá pra galera de imprensa. Eu fico muito contente deles disponibilizarem imprensa relativamente simples, tipo, facilmente até, pra galera que não é tão conhecida, que tá começando o seu trabalho como a gente aqui. E então eu fico muito contente deles terem chamado a gente, terem aceito a gente como passe de imprensa também. Eu acho muito legal. Eu gostei muito também de ter visto vários cosplays, né? Foi divulgado na coletiva de imprensa que o número de VIPs cosplays entregues esse ano, em comparação ao ano passado, foi quase o dobro, né? Foi de 1.000 para 1.800. Então, a presença de cosplayers na BGS é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eles dão uma cor pro evento, unem mais toda a questão do videogame, porque não é só, ninguém tá ali só para jogar, sabe? As pessoas querem ver novidade, querem interagir com algumas pessoas que eles conhecem, que estão ali presentes, sejam streamers e tal. Então a galera cosplay dá um up a mais nisso, né? Trazendo os personagens à vida e fica tudo mais vívido, fica uma experiência muito mais legal. Mas aí, falando dos streamers, inclusive, eu percebi que eu estou ficando velho. É isto, porque agora a garotada, a juventude, conhece artistas e influenciadores, streamers e youtubers que eu não faço ideia de quem são. Eu cheguei nesse ponto que agora eu estou começando a ficar perdido com a novidade no mundo da tecnologia, né? Então, não sei. Mas se eles gostam, então tudo bem. Se é a novidade, é ótimo, porque a BGS está disposta a trazer isso para cá. Mas talvez isso seja um pouco refutado com o fato do stand da PlayStation, que ficou de fora, inclusive, em outros eventos lá fora, veio para a BGS e a gente espera, poxa, logo mais está para lançar o Death Stranding, né? Então você imagina que eles vão querer lançar um jogo que está sendo muito falado sobre, eles vão querer dar para a gente um demo, dar para a gente alguma atração muito da hora em relação ao jogo. Mas infelizmente não foi o caso, né? Infelizmente, a parte de Death Stranding no stand da PlayStation foi desapontante, porque eles deram uma coletânea, um vídeo coletânea de tipo 30 minutos que você tinha que pegar horas na fila para conseguir entrar. E esse material já tá divulgado na internet, né? Já é uma coisa que já saiu, já foi, já tá passado. Então a gente fica meio com o pé atrás assim na BGS no quesito das novidades do mundo dos videogames mesmo, porque né, a gente quer ver novidade, e aí eventos como a PAX, que tem o hands-on do novo Death Stranding com a aparição do Kojima esse ano, a BGS não conseguiu trazer isso pra gente, né? Infelizmente a gente ficou, eu senti uma defasagem na questão de novidades, mas teve a volta do stand da Nintendo finalmente pra BGS com o anúncio do Luigi's Mansion 3 também. O stand da Xbox tava com mais novidades que o stand da PlayStation, né? Tava com o novo Minecraft Dungeons, tava com o Borderlands 3, que acabou de ser lançado também. Então, porque eu acho que agora a gente tá entrando numa fase de transição, né? Uma transição de geração de videogames. Então, a PlayStation já, né? A Sony já anunciou o lançamento, a revelação, né? Pelo menos, do PlayStation 5 pro ano que vem, né, pro final do ano que vem. Então eu percebi que os stands maiorais, assim como Xbox e PlayStation, estavam um pouco mais frios, né, não estavam com tanta novidade assim. A PlayStation, por exemplo, estava com um stand também para jogar God of War, que foi o lançamento, foi o fogo do ano passado, com a vinda do Corey, né, o produtor lá do God of War. E nesse ano a gente não teve muito em relação aos jogos novidades, assim. Acho que por conta dessa fase de transição, a gente perde um pouco de novidade assim, no mercado. Mas eu acho que o que a BGS compensa também é como tem empresa de tecnologia voltada para os videogames presentes lá, né? Então, por exemplo, o stand da Edifier, que foi uma coisa que me surpreendeu, que eu sabia que a Edifier fazia coisas para som no geral, eles fazem equipamento de som no geral, mas eu não estava ligado na linha de produtos dele para gaming, né, pra colocar um headset no computador, uma caixa de som pro Bluetooth maravilhosa. Então tem uma hora que eu experimentei uma jogatina de Dirt 3 com o som de uma caixa de Bluetooth da Edifier que eu fiquei simplesmente atônito, confere aí. Oh, o som dessa porra! Acabei de passar no stand da Edifier. Meu Deus, pra quem não sabe, Edifier é uma empresa que faz equipamentos de som, fone, caixa de som, Bluetooth ou não, tanto pra uso normal ou pra videogame. E tinha uma sala fechada com o Dirt 3, infelizmente Dirt 3, podia ser o Dirt 4, que você jogava com a caixa de som mais potente deles, assim, que absurdo de alto. Jogamos agora Vader Immortal, Star Wars Vader Immortal para VR, que acho que foi uma das... Eu conto no dedo as minhas experiências em VR, né, e essa foi muito legal. Cara, muito bacana você pegar o sabre de luz, você apertar o botãozinho da mão pra ligar ele, ele fica bonitinho, você sente tipo como se estivesse na sua mão, assim, porque o controle, o joystick, meu, muito anatômico, muito da hora, faz o som bonitinho quando você mexe, bota os meus sabres de luz em casa pra, meu, pra cantar, muito legal. Eu adoro a experiência VR, adoro esse tipo de coisa que dá pra causar uma imersão foda, foda. Eu que sou fã de Star Wars, meu, adorei isso aí. Mediante essa falta de novidades que a BGS apresentou dessa vez, você fica pensando, poxa, Nathan, mas como que você conseguiu se divertir ainda assim? Foi na sexta e foi no domingo de novo, então, né, alguma coisa ali te chamou a atenção. E além dos stands que eu consegui jogar videogame, uma parte em específica foi o que mais me agradou, que foi a própria Avenida Indie, a Avenida dos Jogos Independentes, tanto brasileiros quanto internacionais, né? Eu vou deixar aí pra vocês alguns áudios de alguns jogos que eu joguei, e eu digo que quando eu falar do Pacer, deixa eu dizer que depois eu ganhei o campeonato de Pacer no dia 13, no domingo. Era um jogo de corrida e eu fiz o melhor tempo, então eu ganhei uma camiseta, eu estou orgulhoso, vou jogar essa informação aqui sim. E Pacer é um jogo maravilhoso, vai sair no começo do ano que vem. Um jogo gringo do Carlton e do John, da empresa R8, da R8 Games, lá do Reino Unido. E foi, acho que, um dos meus jogos favoritos lá da Avenida Indie. Sem contar outras novidades que tinham por lá, tipo What the Duck, 171, de novo, Grashers, enfim. Eu queria também ressaltar, novamente, a importância, né, a relevância de separar uma ala da BGS só para os jogos independentes, né? Nós tivemos aí a presença do Acesso Restrito na Brasil Indie Game Festival e nós vimos como que é bom, como é que é importante fomentar essa indústria, fomentar esses jovens apaixonados por aquilo que eles fazem, né? Fazendo jogos incríveis, com diversas influências e fazendo coisas originais também com isso, mostrando que a capacidade vem de todas as formas e eles estão aqui para surpreender. E foi o que aconteceu, eu fiquei surpreendido. Se você quiser ouvir mais sobre jogos independentes, ouça o episódio da Big que eu fiz com o Tito, que foi um episódio muito bom. A gente discute como com uma área relacionada só para isso já é uma geração de conteúdo, de informação muito boa. Então vamos para o próximo bloco, depois do Pequenos Áudios. Acabamos de jogar o 171, o GTA brasileiro, que está fenomenal, a ambientação incrível, os negócios, tipo, escrito lanches, lanchonete, advocacia, assistência técnica de celular, gente, meu, 171, e sem contar a jogabilidade, que tá tudo muito bom, tá muito fluido. Se esse jogo estiver completo, em breve, espero, vai estar perfeito. Meu, muito da hora. Olha só como o mundo dá voltas. No primeiro programa deste podcast, nós encontramos a galera do jogo Grashers, que tinha sido minha escolha favorita da Big de 2018. E eles estão aqui na BGS 2019, com o prêmio da Big de 2019 também. Joguei um pouquinho com eles, conversei com eles, a gente lembrou um do outro. E foi bom ter reencontrado eles de novo, saber que tá dando tudo certo. É isso. Vou continuar explorando a Avenida Indy aqui, porque eles foram o primeiro que eu vi. Assim que eu entrei, eu falei, meu Deus, eu conheço eles. E foi maravilha. Muito bom ter visto eles. Vou jogar o Pacer, da R8 Games. Eles são gringos, estão aqui na BGS. Inclusive, fui perguntar pro cara onde é a fila. Ele falou que não falava português. Falou, ah, desculpa, tal. Meu, é um jogo de corrida que mistura F-Zero, com Blur, com Trackmania e, tipo, Star Wars Pod Racing. Eu tô, tipo, cara, que jogo foda. Esse, mano, de todos que eu levaria dessa Avenida Indy, acho que esse leva, porque que jogo incrível. Tem uma mecânica de air brake, é um jogo de corrida com uns carros muito irados, que, tipo, flutuam, assim. Turbo, umas armas que você pode disparar, tipo, Mario Kart do futuro, assim. E o sistema de air brakes dele é muito fluido, você consegue fazer umas curvas super, super rápido, super afiadas. Mano, que jogo incrível. Eu tô em choque, os gráficos fora do, meu, da terra, o som muito da hora. Eu fiquei em choque, assim, os caras muito simpáticos, muito atenciosos com o público que tá vindo aqui. Meu, incrível. Até apareci num vídeo deles comentando em inglês e português aí o que eu achei do jogo. E eu vou tentar voltar aí pra jogar. E conseguir uns tempos foda aí, quem sabe. Vamos ver qual é que é. Eu sou o Umpa, cobri a BGS pelo site do Fidedigno. Fui lá nos 5 dias cobrir a BGS. Fui sozinho mesmo nesses 5 dias. 5 dias corridos, porque a BGS é um evento gigante. Então, para cobrir um evento desse tamanho... uma pessoa é complicado, mas enfim, é divertido também, porque como tem muita coisa para fazer e muita coisa interativa, a gente acaba não conseguindo ficar entediado, até porque todo mundo que vai na BGS não leva, tipo, só produtos para vender nem nada, eles sempre levam alguma coisa para mostrar, alguma coisa para você jogar, alguma coisa para você conhecer, então você acaba perdendo a linha ali mesmo, e até é bom às vezes ir sozinho, porque senão você fica querendo acompanhar amigos e afins, você nem faz as coisas direito. Mas, enfim, a BGS é um evento que realmente precisa dos 5 dias e que o primeiro dia da imprensa ele é realmente extremamente importante, porque é um evento que lota demais. E no primeiro dia, dia 9, quarta-feira, que foi o dia da imprensa, foi quando, de fato, eu consegui ver o evento inteiro, consegui entrar em todos os stands, ver tudo que estavam oferecendo... consegui jogar algumas coisas, pegar uns posters legais. A partir de quinta-feira, já começou a ficar um pouquinho mais cheio, mesmo não lotado. Dava pra ver que não dava pra entrar com mais facilidade nas coisas. Mas foi quando eu consegui tirar um tempo pra ir nas marcas maiores, né? Que é o que o público mais procura. Então eu fui cobrir stand de Nintendo, PlayStation, Xbox, porque eram coisas que no fim de semana eu com certeza não iria ver, porque o público é bem maior. Na sexta-feira fiquei meio que nessa mesma pegada também, fui vendo alguns outros stands, né, stand da Razer, enfim. E sábado e domingo eu tirei realmente para atrações, como o painel da BGS Talks, que tava bem bacana, todo mundo que tava passando pelo Meet and Greet tava também no BGS Talks, isso foi bem legal. Então, como é um espaço mais aberto, assim, deu pra ver bastante coisa, deu pra ver a Video Game Orchestra do Xota na Cama. E no final de semana, como tava muito lotado, eu aproveitei pra ir na Avenida Indy, na BGS Jam, pra ver o que os meninos que fazem, que estão se formando em jogos, estavam criando, né, naquelas 48 horas imersivas, que é o BGS Jam. Então, se você dividir bem o seu horário, você consegue ali visitar o evento todo, e é isso. Fala um pouco mais pra gente da BGS Talks, o que que tava rolando? Quem que foi e qual que era a temática da BGS Talks, assim? A BGS Talks, ela foi bem legal, o YouTube Gaming que tava patrocinando, né, ali junto com a BGS, o BGS Talks, então eles estavam com um espaço bem grande, não tinha cadeira, nada, as pessoas ficavam em pé ali na frente, mas eram coisas de, assim, uma hora, nem isso também, então não era cansativo e cabia bastante gente. E eles trouxeram todas as atrações que estavam tendo ali, né, no Meet and Greet, então veio John Romero, veio Yoshinori Ono, veio Shota Nakama, veio Aulu, pessoas de um nome extremamente de peso na indústria, conseguiram se apresentar ali no BGS Talks falando um pouco sobre a carreira, trazendo slides, tudo com tradução simultânea. Então o BGS Talks conseguiu trazer bastante coisa legal e eu, por exemplo, fiquei horas lá no BGS Talks, consegui tirar bastante material de lá, porque ouvi esses nomes históricos falando sobre a carreira deles, sobre o que eles querem no futuro, sobre como foi o passado, sobre o que está sendo presente. É, tudo isso é um material de extrema importância para todos os públicos. Na questão da organização dos stands e especialmente os maiores, né, Xbox e PlayStation, que costumam ficar super perto, você achou que estava tudo tranquilo? Acesso aos camarotes também? Você chegou a entrar em algum? Então, a organização do evento esse ano é aquilo, né? Todo evento que a gente vai, não tem como. A gente sempre olha e vê que tem alguma maneira de melhorar, né? Mas, assim, comparado a como sempre já foi, eu achei que esse ano estava muito legal. Eles deixaram uns espaços interessantes ali para conseguir passar pelas ruazinhas, né, do evento. Os próprios stands deixaram espaços maiores. Então, assim, no primeiro dia eu olhei o stand da PlayStation e falei, ué, tá com esse vácuo gigantesco aqui no meio que eles podiam ter aproveitado melhor. Aí eu cheguei lá no sábado, aquele espaço tava lotado e quase não tava cabendo gente lá. Eu falei, ah, tá, foi interessante. Então, assim, a organização do evento eu achei bem legal. Pela programação também eu achei interessante, que assim, ah, eu sou fã de John Romero, então eu vou comprar o domingo para ir ver. Ótimo, no domingo ele vai estar no BGS Talks, ele vai ter meet and greet, não ficou uma coisa muito separada. As pessoas voltaram em outros dias também. Então assim, o evento ele teve uma organização bem pensada, eu achei bem legal. É, a gente sempre olha melhoras, ainda mais porque a gente sempre fala, quando é BGS, quando é Comic Con, a gente sempre insiste que, ah, sábado vai estar um caos, domingo também, mas nem tanto, mas também vai estar um caos. Então a gente já fica pensando, né, porra, mas eu vou comprar para esses dias e eu só vou me lascar. E isso ainda podia ter mudado um pouco, sabe? Ainda podia ter tido uma, não sei, uma distribuição de um espaço melhor, enfim, não sei dizer, mas são coisas que os eventos precisam buscar mais mesmo, porque é isso, a gente sempre sabe que a gente vai chegar no sábado, vai estar um caos, as filas vão estar gigantescas, a gente vai querer jogar um jogo e ai, não vai dar. Então isso precisava adaptar melhor, não só da direção da feira, mas também a direção dos próprios stands, mas de uma maneira geral. É, eu achei que essa BGS estava com uma evolução melhor e isso foi muito bacana de observar, porque realmente, né, se a gente quer uma melhora, a gente espera que no ano que vem vai estar melhor. E eu achei esse ano bem bacana. Show. É, você acha que alguém que não consegue ir em todos os dias da BGS, por exemplo, já que é tanta atração, você acha que dá para aproveitar em um ou dois dias, assim, mesmo com a quantidade de filas, mesmo com as inúmeras atrações? Eu acho que é assim, quando a pessoa vai para um evento desses, ela precisa ter a consciência de que, assim, é um evento gigantesco, então ela precisa saber o que ela quer ver. Não adianta ela chegar, porque eu também conheci gente que foi lá, tipo, em um dia só, principalmente gente que foi só no sábado, achando que ia conseguir passar por tudo. Mas você pode chegar mais cedo e ser o último a ir embora, você não vai conseguir visitar tudo e ter uma clareza de tudo. Então, assim, se você quer aproveitar esses eventos de fato, se você é muito fã, recomendo sempre que compre as passagens VIP, que compre para todos os dias. E se você quer ver só uma coisa ou outra, ok, né? Tipo, ah, eu sou fãzoca da PlayStation, o resto para mim é lixo. Então, ok, compra só o sábado, você passa o dia inteiro lá na PlayStation, fica na fila de todos os jogos e fica lá. Mas se você pretende ver tudo, não tem jeito, você precisa ir nos outros dias também. Em um dia só você não consegue ver. E assim, a BGS ainda é, por maior que seja a BGS, imagina, o maior evento de jogos ali da América Latina, ela ainda é menor do que alguns outros eventos, como a Comic Con, por exemplo. Né? Fui na Comic Con ano passado, ali no São Paulo Expo, no Jabaquara. E só para você atravessar sem olhar nada, atravessando da porta até o fim do evento, você demorava 15 minutos andando. A BGS ainda teve uma adaptação muito boa de espaço ali no Expo Center Norte, que é um espaço um pouquinho menor, mas ainda assim é muita coisa que tem lá dentro. Show de bola. Vamos para a última pergunta, então. Quero saber que a BGS, mesmo sendo um dos maiores eventos de jogos do mundo, ela ainda fica um pouco defasada quando é questão para trazer, tipo, novidade, por exemplo. Muita gente acabou reclamando daquela parte do Death Stranding, né? Que eles passaram só um vídeo de 30 minutos, enquanto você tem eventos como a PAX, que rolam lá fora, que traz o Kojima, que traz material do jogo pra você jogar e tal. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu senti falta, né? Novidade esse ano. E eu queria saber sua opinião sobre isso. Sim, então, até na coletiva de imprensa, né, do Marcelo Tavares, deu pra perceber quando ele falava, né, o CEO da BGS, deu pra ver quanto ele falava que ele queria ter trazido mais coisas. Então, tem coisas assim que eu nem opino, porque eu falo, bom, não sei como é a administração interna deles lá, né, como é que é a conversa deles com o pessoal de fora. Mas assim, eu concordo que precisa trazer nomes diferentes, sabe? Muitos dos nomes que estavam nessa BGS, a maioria, já vieram em outras BGS. Não teve nada muito inovador, realmente. O que a gente teve aqui de novidade foi uma coisa ou outra ali de Street Fighter que o pessoal trouxe. Mas, assim, os nomes se repetiram. E eu não sei exatamente se é uma coisa do pessoal de fora, pelo Brasil não ser exatamente uma rota muito de sucesso para eles. Então, a BGS, por mais que seja um evento grande aqui para nós da América Latina, é complicado trazer os nomes de jogos, né, que vem principalmente ali do Japão, gente ali dos Estados Unidos, que não é uma rota muito fácil para eles, que estão acostumados a participar, por exemplo, de Comic Con San Diego, é uma rota mais comum para eles. Então eu concordo que precisa trazer uns nomes diferentes, sim, para a BGS poder crescer, porque infelizmente se continuar desse jeito, a BGS vai virar um evento que meio que vai estagnar. E as coisas no Brasil, né, estão com essa tendência agora, principalmente na crise que o país está passando. Então, se não der uma investida em colocar um pouco de dinheiro a mais, um esforço a mais para trazer umas coisas diferentes, aí o evento vai começar a decair, aí é que ninguém vai querer mais vir mesmo, é que novidade não vai chegar mesmo. E eu acho importante passar os dados do Brasil para fora. Eu acho que, enfim, como eu disse, não sei como é que funciona a administração da BGS, mas eu, no lugar deles, ia colocar muito marketing em volta disso. Ia viajar mesmo para outros países durante o ano, antes da próxima BGS, para mostrar dados e falar, olha como a BGS do Brasil é importante. Por favor, levem, deixem novidades, guardem novidades para a gente. Porque o pessoal vai atrás. A gente tem um público muito grande. E os gamers do Brasil, a gente sabe que estão ali também os maiores do mundo, né? Porque ou galera que consome jogos, né? Então, eu acho que precisa de mais visibilidade ali pra gente, sim. E eu acho que é parte do evento, tem que correr atrás disso, né? Umba, muito obrigado por ter aparecido aqui. Eu agradeço de coração. Imagina, sempre que precisar, estamos à disposição. Estamos aí pra qualquer coisa. E foi um prazer estar aqui também. Adorei. Agora, a próxima vez que você for em evento também, eu vou começar a te chamar também mais pra esse programa. Tá bom. É isso aí, Umba. Obrigado. Obrigada, gatinho. É isso aí, pessoal. Promessa dívida. E eu trago comigo de novo Jonathan Lucas, podcast Taladores, depois de um ano, de volta aqui na BGS 2019. Então, diga um oi, pessoal. Opa! Olá, é um prazer estar de volta. Um ano certinho, né? Aniversário. Um ano certinho, é aniversário. E a gente se encontrou na sexta, teve algumas ressalvas contra o evento. Queria que vocês já jogassem opinião direta, assim, o que vocês estão achando da BGS no geral? De cara, já posso dizer, acho que o Jonathan vai concordar. A gente fica sem saber o futuro da BGS, porque tem coisas que não estão aqui, que a gente sabe que estão em feiras lá fora. E a gente fica meio receoso de, cara, ano que vem é ano de mudança de console, será que vai estar aqui, não vai estar? Qual a importância realmente da feira para os estúdios, para a indústria lá fora? A gente fica meio dividido, assim, se isso é um reflexo de uma decisão da feira em si, ou também do momento em que a gente está de quase que um término de geração de consoles, né? Porque, assim, uma coisa que a gente vê nesse ano é que tá um foco muito maior em esportes, em streamers, nessa galera de gerador de conteúdo. Exatamente. E um pouco menos, assim, pelo menos, não tem alguns stands de publishers grandes e alguns jogos que ano passado a gente viu representado de uma maneira melhor, né? E aí, assim, pode até ter um esforço por parte do Marcelo e da galera da feira, mas a gente não sabe se tem ou não tem isso, né? Se é um foco maior em esporte ou não. Apesar de você ver o Marcelo falando sempre em primeiro lugar do PlayStation, do Xbox, da Nintendo, o reflexo da feira não é esse, né? De que esporte é muito maior que isso, parece. Sim, com certeza. Assim, acho que a grande diferença desse ano é que a gente teve um stand da Nintendo, de fato, né, grande. Mas assim, o que acontece, e aí tanto na Nintendo, quanto na Microsoft, quanto no Xbox, é que a gente vê que tem alguns títulos específicos que estão com lançamento próximo em todas as desenvolvedoras, em todos os consoles, que não estão aqui. Tipo assim, a Nintendo poderia ter um gameplay de Pokémon, a PlayStation poderia ter alguma coisa de gameplay do Death Stranding, por exemplo, que sai mês que vem. Death Stranding tá na PAX, né? Tá jogável na PAX e aqui não tem, só tem um vídeo. E realmente a gente assistiu é um compilado de vídeos que já saíram. Então é um vídeo em sala fechada de vídeos que já foram pro ar, então não tem mais sentido. Não é nem algum conteúdo novo, exatamente, pelo menos, mostrando explicações dos jogos ou coisas do tipo, né? Então, mas fora isso, a feira tá boa, né? Assim, os jogos em si, eu acho que pra mim pessoalmente, eu fui positivamente surpreendido por jogos dos quais eu não estava tão animado assim. Eu acho que sim, vale a pena a gente fazer alguns pequenos highlights de algumas coisas que estavam na Avenida Indy, né? Sim, tava muito bom mesmo. Assim, mais uma vez, igual ano passado, a Avenida Indy é meio inconstante, porque assim, acontece de a gente ver muitos jogos que assim, tem potencial, mas eles estão em fase de desenvolvimento muito, muito cedo, assim. A build às vezes tá meio quebrada, ou o jogo falta alguns recursos, esse tipo de coisa. Não sei se é um melhor dos markets pra ter aqui na feira, então, né? Então, me faz pensar o quanto é pra você estar na Avenida Indy. Porque tem uma galera que é desenvolvedor sozinho e tá com um jogo que tá muito no começo. E, cara, vale o risco gastar tanta grana pra estar ali? Em contrapartidas, tem jogos maravilhosos, como aquele de corridinha ali, que é top. E jogo, assim, que é até assustador, tipo aquele GTA do Rio de Janeiro, lá, 171, né? 171, que tá lotado de gente pra ver aquilo lá, cara. A gente não conseguiu chegar perto do desenvolvedor. Então, assim, tem coisa muito legal lá, muita coisa boa saindo daqui do Brasil, né? Com certeza. Acho que, assim, o Out of Space, que é do galera do Behold, é um jogo, sim, bem legal. Então, assim, tem vários jogos ali muito interessantes em momentos bastante interessantes do desenvolvimento, né? Que nem o Out of Space, por exemplo, tava jogável ano passado, mas esse ano ele é quase outro jogo, com objetivos diferentes, com coisas novas, né? Então, assim, vale bastante a pena ficar de olho nesses destaques. O Gravity Rush? Gravity Heroes. Gravity Heroes. Exatamente, isso. Que é um jogo 2D com uma pixel art fantástica, incrível. Muito legal. Eu acho que é o melhor party game que tem ali na Avenida Indy, assim. Muito bom mesmo. Mas é isso, acho que assim, seria esses os principais jogos dentre os indies e dentre os grandes também. Os destaques vai para Vingadores e Final Fantasy, a Luigi's Mansion, acho que é isso aí, esses três. Show de bola. Obrigado, gente, por terem vindo aqui mais uma vez, por ter participado. Obrigado. E espero ver vocês de novo ano que vem, quem sabe. Mais um aninho aí. Ano que vem, se tudo der certo com novos consoles, hein? Próxima geração. É verdade. Tomara que esteja, né? PC. Esperamos que eles estejam aqui e não só um vídeo deles em sala fechada. Exatamente. Exatamente. Valeu, gente. Valeu. Bom, em suma, a BGS foi muita coisa e às vezes deixou a desejar ao mesmo tempo. Um evento dessa escala, que era para representar o movimento e a indústria dos jogos no Brasil, nos deixa com uma pequena pulga atrás da orelha com as novidades que vão vir nos anos seguintes, né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que Marcelo Tavares, CEO da BGS. Tive a sorte de participar da coletiva de imprensa que rolou no domingo e vou disponibilizar o áudio na íntegra depois desse segmento. É um áudio de uma hora, mas caso não queiram ouvir tudo, Marcelo Tavares basicamente adereçou algum dos problemas organizacionais do evento e também fez comentários sobre possíveis novidades, mas ainda assim, quanto a trazer jogos e consoles novos para o Brasil, frente à nova vinda da nova geração, a gente fica um pouco receoso aí. porque não temos uma resposta definitiva, né? Então, segue a coletiva da BGS e até o próximo programa, que será sobre a Horror Expo, e até em breve. Adeus. Essa coletiva, apesar de ser no domingo, ela está mais cheia, mas isso é um sinal positivo, né? Ficamos muito felizes de ver que tanta gente está marcando presença no evento, está ficando até o final do evento, cobrindo, dando uma atenção, um carinho especial à BGS, especialmente essa edição da BGS 2019, que para a gente, até agora, está extremamente positiva, né? Em primeiro lugar, a gente teve aí a presença da Nintendo, que era um pedido de muita gente, PlayStation de volta, né? Que tem uma feira aí lá fora que não teve PlayStation, a gente teve PlayStation aqui esse ano. Xbox, gigantesco, né? Com stand bombando esse ano, o tempo todo quando eu passava ali, stand lotado. Fortnite agora, acabei de acompanhar do topo ali do stand, tava assim, surreal. O número de pessoas que tinha em volta do stand do Fortnite, quando eles fizeram essa surpresa aí para todo mundo, que eu acabei de ver, né? Foi uma surpresa que teve um grande momento com a presença da Epic oficialmente com Fortnite aqui no Brasil, aqui na BGS, e que estava entre aí os principais assuntos já no mundo, no Twitter. Então acho que vai ser, não sei exatamente o que vai acontecer, até tentei perguntar, ninguém me falou, mas assim, deixa a gente muito satisfeito e muito felizes de saber que a BGS está com uma importância tão grande esse ano. Além disso, né, esse ano nós tivemos aí as plataformas de streaming de vídeo, né? Facebook gigante, YouTube gigantesco, a Twitch, né? Mantendo sempre presença. Outras empresas, né? Quando a gente fala do mercado de PC, né? Todos os principais players marcando presença na feira. Quando a gente fala também do público mais saudosista, né? Esse ano nós trouxemos a Arena Arcade e acrescentamos pinballs. Acabei de fazer meu meet and greet particular com Gary Stern, que eu não tinha tido tempo de falar com ele com calma, ele tinha chegado, começou a participar de uma agenda super concorrida. E o Gary, para quem não sabe, é o dono da fábrica, né? O cara que é o presidente da fábrica, tem 74 anos, eu até brinquei com ele que ele parece ter 50 anos no máximo. Ele falou que o segredo é que ele joga pinball todo dia. Então assim, eu falei pra ele, ó, espero que jogar videogame também dê certo, vou acrescentar o pinball na minha jogatina para que dê bastante certo. E a gente está muito feliz também com os convidados internacionais, né? Vimos aí anúncio global, né? Anúncios importantes do Yoshinori Ono, de Street Fighter, o campeonato de Mortal Kombat que está rolando aí até mais tarde na arena da BGS Esports. Ontem foi incrível, né? O campeonato de Crossfire internacional com times de fora do país, vários times de fora do país disputando o título aqui, classificação pro Mundial deles, e esse campeonato ele reuniu centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo acompanhando uma competição que estava acontecendo aqui na BGS. Então acho que o nosso objetivo e a nossa briga é para realmente colocar a BGS como um evento top no cenário global. Hoje a gente sabe que a gente está ali numa briga ali entre os três maiores eventos do mundo, e a nossa ideia é que essa briga seja cada vez mais acirrada e que a gente consiga continuar a valorizar vocês todos, nós todos aqui no Brasil que jogamos, que somos tão apaixonados, e quem sabe no futuro a gente possa ter mais brasileiros jogando e ter mais atenção até das empresas que ainda por algum motivo não vieram para cá, porque quem chegar hoje, né, ontem e hoje, ver como está a BGS, como ela está cheia, como ela está repleta de conteúdo e como os estandes esse ano eu acho que cresceram, estão muito mais cenográficos, o investimento da feira também foi cerca de 30% maior em relação ao ano passado. Então, eu estou realmente particularmente muito satisfeito, feliz com o trabalho do meu time também. Há uma equipe inteira de quase 40 pessoas que trabalham o ano inteiro exclusivamente para que a BGS tenha o padrão que ela tem hoje. E a gente quer melhorar, mudar, aprimorar ano após ano. Contamos também, isso é uma coisa que eu quero deixar registrado com vocês. A gente pega o feedback da assessoria, a gente pega o feedback da equipe, a gente pega o feedback do visitante. É fundamental para a gente sabe como o público gamer é exigente e também sabe como esse público merece a nossa atenção. Então é fundamental também para vocês que cobrem esse mercado passarem para a gente o feedback de vocês. Estou à disposição, meu e-mail, meu contato, para que cada um de vocês ou via redes sociais, que eu falo também com praticamente todo mundo que me procura, para colher o feedback de vocês e tentar implementar coisas novas na feira. No final do evento também a gente vai disparar uma pesquisa, eu acho que é mais uma oportunidade. E aí, assim, acho que a melhor forma da gente trabalhar, que é o que eu já faço em outros anos, é bater um papo aqui de cerca de uma hora aproximadamente e deixar aberto para que algumas pessoas façam perguntas. Infelizmente é o que a gente fala. Hoje a BGS, com mais de 3 mil jornalistas credenciados, com mais de 3 mil influenciadores, é humanamente impossível a gente falar com 6 mil pessoas. Mas a gente tenta, na medida do possível, falar com o maior número de pessoas que a gente consegue. E eu acho que a coletiva de imprensa ainda é o formato, né, que funciona melhor. Mas é claro, ao longo do ano, o Vitor, a Rosa, a Lívia, o time todo da Rosa Raiz, que super nos ajuda e são sempre elogiados, diga-se de passagem, pela imprensa. Eles não cansam de elogiar, vi vários tweets elogiando vocês. Então eles estão super à disposição também para ajudá-los a ter informações da BGS. E às vezes algumas coisas a gente não tem informação mesmo, não consegue, porque depende de terceiros, tem informações sigilosas que a gente é obrigado a assinar acordos de confidencialidade, mas o que for possível. No meu caso, a coisa é muito objetiva, muito direta. Sou gamer como vocês. E o que eu puder falar para vocês, interagir com vocês, responder, estamos aqui abertos aí. Acho que o Vitor pode coordenar essas perguntas. Os números, a gente vai compilar esses dados. Amanhã é dia nosso aqui de desmontagem, de muito trabalho. E a equipe realmente cansada de um ano inteiro de muito trabalho. Mas, enfim, na terça-feira a gente já está aí no escritório de volta, compilando os dados e repassando para a equipe da Rosa Raiz, para que eles repassem para vocês, para toda a mídia e também para as empresas. De antemão, digo para vocês que a gente bater o recorde do ano passado, a gente bateu. A gente só vai dar para vocês os números finais exatos em relação a visitantes. Eu acho que também, falando de números, a gente bateu essa edição o número de estandes que nós tivemos, módulos de estandes e também de área ocupada pelos estandes. Os estandes cada vez maiores, muitos deles até com mezanino. Eu fui em vários estandes que davam uma visão da feira que até então nem eu tinha. Então, assim, a gente muito, muito feliz nesse sentido. Pensando já no ano que vem, eu acho que é um ano importante. Esse ano a gente não teve feriado. O feriado era no sábado. No ano que vem a gente tem um feriadão. Feriado caindo na segunda-feira. Isso por si só para nós já é muito bom, porque a gente consegue trazer mais pessoas de fora de São Paulo. A BGS já é um evento que cada vez mais traz público de outras regiões do país e até de fora do país, mas a gente consegue ter esse trabalho ainda melhor, porque as pessoas vão ter tempo para viajar, para se programar, para passar o fim de semana, alguns dias com a família por aqui. Esse é um lado, né, bom para a BGS. O outro lado também importante é, claro, eu, como vocês, estou na expectativa pelos novos consoles. Então, assim, não dá para a gente ter informações, para a gente saber exatamente o que vai acontecer, mas eu torço para que a gente possa ter boas novidades em relação aos novos consoles. Geralmente o ano de mudança de geração de consoles costuma ser, particularmente eu acho que é o ano mais especial para a indústria de games. Então geralmente é um ano onde o patamar muda, né? A mudança significativa, e a partir de então a gente tem um novo ciclo que se inicia. Lembrando que o mercado hoje em dia mudou bastante, né? O PC está muito forte e o celular também, né? Então, a Nintendo, na verdade, a gente nunca deixou de falar com a Nintendo, de convidar a Nintendo. Realmente a gente sabe que o Brasil é um país que oferece uma burocracia grande, oferece uma carga tributária elevada, e dependendo do modelo de negócio de cada companhia, pode realmente ser um pouco difícil para essa empresa ter uma atividade acontecendo no Brasil. Eu acho que o que a gente tem a nosso favor é, o brasileiro, ele tem uma paixão enorme por games, mais de 70 milhões de jogadores, e a gente tem um grande número de nintendistas também. E independente de ser nintendista, de ser caixista, de ser sonista, ou se curte mais esportes, se curte mais PC, eu acho que é um gamer de modo geral. E na nossa pesquisa, ano passado, nós fizemos uma pesquisa, ficou contado a maioria das pessoas joga em mais de uma plataforma. Então isso pra gente é muito importante, é fazer da BGS um evento cada vez mais democrático. Nesse contexto, né, nós, claro, queríamos trazer a Nintendo de qualquer maneira. Eu sou colecionador de jogos, tenho no meu escritório dezenas e dezenas de aparelhos da Nintendo, então via realmente com tristeza quando a gente não tinha Nintendo por aqui. E hoje, felizmente, ano passado nós demos um passo, trazendo o concurso de cosplay apoiado pela Nintendo, trazendo sim o Charles Martinet, que claro, era parte desse processo, eu acho que foi parte desse entendimento. A Nintendo, em tudo que ela veio para cá no último ano, e ela viu a grandiosidade do evento, como o nosso mercado estava, ela sentiu que realmente ela não podia mais ficar de fora. Então, acho que ela deu mais um passo super importante aqui no país, e fico muito feliz de que a BGS desse ano, após, aí complementando o que você me perguntou, após centenas de e-mails, foram realmente mais de 300 e-mails, esse trabalho até reconhecendo foi feito pelo Renan, que é o nosso gerente geral, na maior parte do tempo, foi feito também em reuniões pessoalmente, em viagens fora do Brasil, e a gente conseguiu dar todo o suporte, fazer possível, tornar possível essa presença da Nintendo esse ano na BGS, e a gente dá esse recado também para vocês e para as empresas, de que nós estamos abertos a ajudar toda e qualquer empresa de games que seja relevante para o mercado brasileiro, que seja relevante para a mídia no Brasil. Nós estamos completamente abertos a dar um suporte, a dar uma consultoria, a apoiar e estruturar essa vinda para cá e essa participação na BGS, como nós fizemos esse ano com a Nintendo e como nós estamos buscando fazer com mais empresas no próximo ano. Eu acho que assim, em primeiro lugar, eu comecei como gamer, né? Para quem não sabe, desde sempre, né? Então, jogando lá meu Atari com 7 anos, virei lá adolescente, acompanhava as feiras de games lá fora, realmente, claro, a E3 e a Tokyo Game Show eram os dois eventos que eu acompanhava naquela época e lia muitas revistas de games internacionais. Game Pro, EGM, não tinha internet, né? Então eram as revistas que alimentavam a gente de informação. Eu vi que no Brasil a gente não tinha nada. Eu lembro que eu comprei uma época um 3DO, e esse 3DO, que eu nem sei se todos aqui conhecem, mas provavelmente a maioria conhece, esse 3DO foi comprado numa loja que era num sobrado, nos fundos, uma coisa completamente obscura. Você se sentia quase um criminoso comprando um videogame. E videogame realmente foi o que me ajudou a praticar inglês. Eu acho que era o que ajudava a maioria das pessoas a praticar inglês. Mas isso tinha um lado bom e tinha um outro lado muito ruim, porque você não tinha um jogo em português, você não tinha manual, você não tinha suporte, não tinha assistência. Então acho que assim, uma série de coisas foram mudando ao longo do tempo e meu desejo lá naquela época era realmente trazer para... Eu fiz o Game Churrasco, que foi em 2002, foi minha primeira iniciativa, que era um encontro de colecionadores de videogame, que não deu muito certo, como eu já falei algumas vezes, porque misturar carne, né, gordura com videogame, eu tive ali um trabalho depois do Game Churrasco, mas foi a primeira iniciativa em 2002 e lá naquela época eu lembro que para os 98 presentes exatamente, eu sempre falava, não, um dia vou tentar fazer a loucura de criar uma feira de videogames aqui no Brasil. O pessoal falava, ah, isso é loucura, isso não vai dar certo, não tem nada aqui no Brasil. E alguns anos depois, com mais experiência, com mais contatos, eu felizmente a gente fez a primeira edição. Foram 4 mil pessoas, foram 20 estandes. E assim, eu acho que o grande detalhe, né, a grande diferença que a gente tem para outras iniciativas é que o nosso evento ele começou do zero e começou da paixão, começou de jogadores. Eu como jogador e trazendo mais pessoas que jogam, o nosso foco ele não é o foco comercial primordialmente, a gente quer fazer o evento bem feito. O evento ele tem que dar certo, ele tem que me agradar, ele tem que agradar a minha equipe, ele tem que agradar vocês e tem que agradar os visitantes que vêm na BGS. Acho que essa é a principal diferença. Então a gente tem aqui um pavilhão confortável que não é nada barato, é super caro, um evento climatizado que tem uma energia caríssima. A gente paga 100% dos tributos, diferente hoje da maior parte dos eventos aí no Brasil, que não funcionam assim, vou nem entrar em detalhes, mas é uma coisa que me chateia um pouco, e a gente faz realmente tudo como manda o figurino. Nosso objetivo é fazer um evento de gamer para gamer e tentar atender as expectativas do fã, tentar atender as expectativas do jogador. Para isso, o que é que a gente procura desenvolver? Sempre a cada edição da BGS. A gente faz um formulário no final do evento, eletrônico, perguntando o que o público gostaria de ver na próxima edição. Através desse formulário, a gente toma várias decisões. Então, por exemplo, nesse formulário a gente toma decisões que envolvem o convite a convidados internacionais, a busca por empresas que não participam da BGS, a definição de campeonatos que a gente poderia desenvolver na feira no próximo ano, tudo é focado no que vocês pedem para nós, no que o visitante comum, digamos assim, pede para nós. E o público gamer, ele é um público exigente. Então, assim, a gente até carregou esse lema esse ano do Aqui Se Joga, porque o videogame é algo que você tem que jogar na tela, o computador é algo que você tem que jogar na tela, e é o que a gente procura desenvolver dentro da BGS. Claro, não depende só da gente, a gente fica ali num cabo de guerra, às vezes, com as empresas, algumas, que não têm disponibilidade para atender as estações que a gente queria, ou para trazer todos os jogos que a gente gostaria de ver na feira, mas a nossa briga é sempre assim, olha, o público quer ver, por exemplo, o Ed Boon. O público quer ver o Ed Boon. Vamos trazer o Ed Boon? O Ed Boon quer vir. A gente fala com o Ed Boon, a gente fala com a Warner, e aí fica aquela briga toda por agenda, o cara também tem campeonato no mundo todo, não mora no Brasil, a gente consegue trazer o cara. Vamos ter o campeonato de Mortal Kombat? Ah, vamos ter o campeonato de Mortal Kombat, vai ter uma ação nossa, vai ter a nossa marca no cenário, vamos fomentar isso para mostrar que o jogador brasileiro é importante? Vamos fazer isso. E acaba que a gente vai tendo, assim, ao longo dos anos, uma série de vitórias. E o bom é, como a feira dá super certo e como a satisfação de vocês é alta, a repercussão é grande e é cada vez mais global, as empresas realmente voltam, investem mais, têm crescido mais, e quanto mais séria é a iniciativa da empresa, maior é o retorno que essa empresa geralmente tem. Então a gente está, acima de tudo, muito feliz com o resultado que a gente conseguiu apresentar. O caminho da BGS não vai mudar, o caminho da BGS eu acho que é esse, mas é entender cada vez mais os nomes que vocês todos querem ver no Brasil e tentar trazer, entender quais são as competições que vocês gostariam de ver na BGS e esportes e investir cada vez mais nela, entender quais são as empresas e como vocês gostariam que essas empresas participassem da feira e quais atrações a gente poderia trazer para cá. Tem algumas ideias, algumas coisas que já estão até pré-definidas para o próximo ano, algumas que a gente não vai ter como revelar, mas em breve aí a Rosa e companhia, Rosa, Vitor Oliva e companhia vão poder dar notícias para vocês. Mas eu digo para vocês que vamos trabalhar realmente mais uma vez para que a edição de 2020 seja a melhor e maior da nossa história. Digo para você que a BGS sempre trabalhou esse lado social desde, na verdade, para ser mais preciso, desde a segunda edição, com arrecadação de alimentos para doação de para instituições carentes. Esse ano, de novo, aí com a Casa de Davi, com a APAI, mas acrescentando mais 6 instituições que foram apoiadas de diferentes maneiras pela BGS. E sempre assim, a minha orientação para a equipe é: tem alguma instituição, a gente pode ajudar, pode proporcionar um dia de visita na feira, a gente pode compartilhar com o crescimento da doação de alimentos uma cota para essa instituição, ou a gente pode fornecer um estande gratuitamente para que essa instituição colha algum tipo de investimento. A gente sempre cede isso, independente de qualquer ação. É algo que a gente nem faz um grande marketing em cima disso, porque o objetivo ali realmente não é esse. Temos cadeirantes aqui conosco desde 2012, vindo para a feira. É um time de 30 cadeirantes, infelizmente até pelo grande fluxo de público e claro, algumas áreas, algumas funções, a gente acaba tendo que fazer uma mescla, mas eles fazem um trabalho excepcional na recepção do evento e geralmente fazem um trabalho até, sem querer desmerecer os demais, mas muitas vezes superior ao dos demais. Eu tenho contato com eles em redes sociais, amizade com muitos deles e fico muito feliz de poder ajudá-los. Então, assim, a BGS ela está super aberta a qualquer iniciativa social que seja séria. Hoje, no Brasil, a gente tem que tomar sempre cuidado, nem tudo é efetivamente sério, e a gente já se deparou com algumas situações desse tipo. E como a gente precisa prestar contas, né, para todos vocês e também para os visitantes, principalmente, esse é um aspecto fundamental para nós, mas acho que é mais do que necessário, é uma obrigação nossa, e eu acredito também que todos, se todos os eventos, se todas as empresas tomarem iniciativas semelhantes, a gente consegue amenizar aí alguns problemas. E te agradecer novamente, espero contar com vocês aí no próximo ano. Então, vamos lá. É claro que, em primeiro lugar, muita gente pergunta, ah, legal, a BGS já é um dos 3 maiores eventos do mundo, saiu um artigo lá fora comentando sobre vocês, a gente recebe visita de muita gente fora, que às vezes vocês nem tomam conhecimento, que vem para ver o que está acontecendo. que a BGS está crescendo tanto. Mas, em primeiro lugar, o nosso objetivo é fazer o trabalho bem feito, é conseguir melhorar ano após ano, independente da competição. Acho que não há uma competição entre feiras. Eu acho que aqui no Brasil, sim, a gente quer proporcionar para vocês o que há de melhor e fixar o Brasil como o principal país na América Latina quando a gente fala de games e a BGS como plataforma disso, né? Continuar com esse trabalho, eu acho que é o nosso ponto principal. É claro que a cada edição, eu geralmente eu ando com notas no meu celular, e a equipe toda, a minha equipe inteira tem também a orientação para andar com essas anotações. Cada coisa que acontece, a gente nota que ela pode ser feita de uma maneira melhor no próximo ano, a gente vai tentar fazer melhor. E o que eu digo para eles é claro, a gente sempre bate numa limitação, às vezes até financeira, mas a princípio a gente tenta fazer o máximo possível. O que for possível a gente vai fazer. O que não for possível, aí infelizmente não dá. Algumas coisas a gente não consegue. Então, tem alguns nomes globais aí gigantes que a gente já fez de tudo para trazer o cara não vem. Aí não depende da gente. Tem uma marca ou outra que a gente faz de tudo e a marca não vem. Continuamos insistindo, a gente não desiste, persistindo para que um dia, eventualmente, essa marca ou esse convidado venha para cá. A gente tem planos de expansão e de crescimento bem ambiciosos para eSports. Isso é uma coisa que a gente reposicionou esse ano, de Brasil Game Cup para BGS eSports. Então a ideia é incluir cada vez mais títulos diferentes, incluir plataformas diferentes, incluir gêneros diferentes. Isso eu já posso adiantar para vocês. A gente quer se aproximar cada vez mais do público ao longo do ano. Então a gente já tem hoje uma iniciativa de estúdio, a gente tem transmissões que acontecem também praticamente todos os dias. O nosso estúdio no Rio de Janeiro tem conteúdo sendo transmitido online para o Brasil inteiro, para os fãs da BGS no Brasil inteiro, e nós queremos cada vez mais manter esse contato com frequência. Então, há algumas novidades que vão ser reveladas em breve. Vamos trabalhar também o nosso projeto, o nosso plano, isso vai ser anunciado pós-BGS também, é de pré-venda de ingressos de uma forma muito breve. E além disso, o nosso plano para o ano que vem é mais estandes grandiosos e cenográficos como nós tivemos esse ano, mas de repente um ou outro que não aderiu a essa onda, a gente trabalhar para que isso aconteça. E por outro lado, trabalhar pedindo sempre aos estandes. Esse ano nós fizemos isso, criamos inclusive o prêmio Aqui Se Joga, que depois a assessoria vai reportar os resultados com os estandes que tinham mais estações de jogos em sua categoria. E para quem não sabe, a gente trabalha, tem um patrocinador master, que é o Banco do Brasil, que realmente tem dado um super suporte à indústria, e eu acho que é fundamental nesse nosso crescimento. Deu realmente um suporte para que a BGS pudesse dar um salto de qualidade agora nos dois últimos anos, mas além deles, as empresas todas que estão listadas aqui atrás, né, que se dividem em categorias diamante, ouro, prata e bronze, são ao todo 53 patrocinadores, além de todos os expositores. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. A gente quer realmente fazer da BGS um evento cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais bem aproveitado e onde vocês possam viver dias cada vez mais intensos, com mais convidados, com mais importância, com mais campeonatos acontecendo, com mais conteúdo. O nosso pavilhão, né, quando a gente fala de acesso, né, para portadores de necessidades especiais, é claro que quando a gente fala dessas necessidades especiais, isso é muito amplo. Ele já oferece condições bem mais acessíveis do que a maior parte dos espaços, mas a gente está bastante aberto a trazer mais opções que possam atender mais pessoas. Muita gente deve conhecer aqui o Gabriel, que é aquele... um cyberatleta, a gente pode dizer, que é cego, teve até no Danilo Gentili, numa entrevista, teve num campeonato aqui com a gente, e ele, assim, ele é cego, ele teve a oportunidade de conhecer o Harada, que eu nem me lembro se foi na última edição, na penúltima edição, agora até me perdi, mas ele conheceu o Harada, entregou a premiação para ele no palco, e assim, ele me falou, cara, mesmo eu não enxergando, eu tô aqui, tô curtindo, tô jogando, tô gostando. A gente tem vários, assim como a gente tem os cadeirantes aí no staff, a gente tem vários cadeirantes, várias pessoas que vêm para cá, que o pessoal ali fora fala, caramba, o evento tá com 100 mil pessoas ali dentro e esse cara vai entrar assim mesmo nessa cadeira de rodas. Eles entram, se divertem, não acontece nada de errado. Acho que é um evento muito tranquilo, acima de tudo, a BGS, pelo tamanho que ele tem. E, assim, estamos muito abertos a implementar mais medidas que possam incluir mais pessoas. Eu acho que o objetivo da BGS é, sem dúvida nenhuma, é um evento que tem que ser democrático. Então, é pegar da criança até o adulto, é pegar o hardcore gamer, é pegar também os jogadores mais casuais, é pegar homens, mulheres, reunir todo mundo aqui, quem joga no console, seja Xbox, PlayStation ou Switch, por exemplo, quem joga no PC, quem joga no celular. O nosso objetivo é atender todos os jogadores. E isso fica muito claro, né? A gente tem a galera que curte cosplay, a gente tem a galera que curte os jogos antigos, a gente tem a galera que curte o segmento de esportes. E o objetivo, esse sim, é um dos objetivos da BGS, cada vez mais mostrar que a gente pode ter um evento grandioso que está atendendo toda essa segmentação do público. Então é bem legal essa pergunta. Eu sempre apreciei muito, né, as caracterizações cada vez mais perfeitas que os cosplayers fazem. E na BGS nós temos aumentado ano após ano. Eu lembro que na primeira edição que a gente acabou dando ênfase ao cosplay, com palcos de cosplay, nós tivemos 100 pessoas. Então, realmente, ultrapassar 1.800 inscritos que ganharam uma credencial por méritos, houve uma avaliação, isso no final passou até por mim. Então, eu realmente vi todas as avaliações praticamente. Claro que foi uma olhada mais rápida, mas eu vi muita coisa legal. Isso para a gente é muito importante, incluir o cosplayer no evento e tratar o cosplayer como ele merece. Eu entendo o cosplayer como uma celebridade, como uma atração, como alguém que está fazendo um trabalho onde ele mostra que ele vai além do fã comum. Então é um cara que ele chega a ser tão fã que ele consegue encarnar o personagem. E para quem está na feira, que admira, curte tantos personagens, eu acho que é muito legal a gente poder dar essa oportunidade deles interagirem. Nos corredores, várias vezes eu via cosplayers com um trabalho espetacular, tirando fotos o tempo inteiro com o público e muito felizes. Muitos, claro, agradecem a gente, valorizam o nosso trabalho. A gente tenta oferecer ano após ano uma área melhor, uma área maior, um conforto maior, mais concursos. E esse ano com a parceria aí da Marvel foi para nós assim fantástico, porque acho que mostra como o evento está crescendo, como o espaço dedicado a ele está crescendo e como a gente tem cada vez mais credibilidade com o trabalho que esses cosplayers fazem aqui na BGS, aqui no Brasil como um todo. E o nosso objetivo é continuar a crescer. O que é importante colocar é que a gente tinha muito mais gente querendo vir, mas também assim, valorizamos aqueles que realmente tinham um trabalho de nível superior. Então acho que conseguimos aí, de certa forma, atender bem uma massa muito grande. Lembrando que ano passado foram 1.000. Então esse ano a gente praticamente dobrou, sem contar aqueles que compraram o ingresso também. Sobre a campanha da Nintendo, o que que aconteceu? A gente ficou feliz quando ela aconteceu, porque a gente já vinha também fazendo um trabalho muito grande com a Nintendo. Então toda a ajuda que o público e que a mídia puder dar para a gente trazer determinadas empresas para cá, ela acaba sendo bem-vinda, acaba sendo positiva. Então tem várias empresas que, por exemplo, eu particularmente sou fã, tem jogos que eu jogo, que eu não vou nem falar para vocês porque a empresa não está aqui, mas assim, eu fico muito chateado quando a empresa não está aqui, porque às vezes a gente vai, briga para ela vir, por algum motivo ela diz, ah não, Brasil agora não. Enfim, não tem justificativa, não é admissível que uma empresa que encara o gamer de forma séria não esteja valorizando o gamer brasileiro, porque o gamer brasileiro ele é importante, ele consome muito. A gente está aí no topo, né, entre os principais países com o maior número de apaixonados, e eu tenho certeza que a gente também pode, claro, dar a contrapartida, porque afinal todos nós somos consumidores no fim das contas, então ajudamos as empresas, e as empresas sem seus consumidores e fãs não vão existir. Então assim, nosso trabalho é muito nesse sentido, é de tentar trabalhar sim, entendendo algumas campanhas. A gente teve outras campanhas, né, que aconteceram ao longo do tempo na BGS, e elas ajudam sempre, assim, fico feliz quando elas acontecem, que acaba sempre tendo a sua parcela, umas mais, umas menos. No caso dessa da Nintendo, a coisa estava felizmente muito adiantada, mas é mais um ponto que a gente fala assim para eles, ó, olha isso aqui, vamos lá, vamos dar essa notícia boa logo para eles, e a gente fica naquela ansiedade. A gente sabia há muito tempo, por exemplo, que ia ter PlayStation na feira. Aí o pessoal falou, caramba, não teve PlayStation lá fora, não vai ter PlayStation aqui. Aí Nintendo, poxa, será que vai ter Nintendo? E a gente já sabia. É um TAS 3, só que depende da estratégia das empresas, elas esperam os anúncios, esperam definir o que, que elas vão trazer para cá, e aí sim elas fazem os anúncios. E posso garantir a vocês que esse trabalho vai continuar com o mesmo empenho para que a gente possa retribuir isso a vocês no próximo ano. Então, em primeiro lugar, para a gente é muito importante, enquanto Brasil Game Show, enquanto BGS, valorizar o que é feito no Brasil. E aí a Avenida Indy, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas esse ano, com o apoio do Banco do Brasil, que foi fundamental, nós conseguimos criar um concurso. Esse concurso vai premiar, então vai ter uma premiação que é um investimento, né, feito pelo banco nas empresas que apresentarem melhores jogos naquela área. Conseguimos remodelar o espaço, acrescentamos um pórtico de LED na entrada, mostrando a marca dos estúdios. E a Avenida Indy, ela fica no coração da feira, né? Ela está no meio da feira. E ao lado dela foi um reposicionamento também que nós optamos por fazer, também junto com o BB, para trazer o Game Jam para o lado dessa Avenida Indy. E o Game Jam também com uma premiação, também com incentivo, também com uma valorização, oferecendo a possibilidade do estágio no final. Então, o nosso objetivo é o grande em consumo, mas ele tem que ser gigante no futuro também em criação, em produção. E o que a BGS pode ajudar é fomentando, né, oferecendo oportunidade, oferecendo visibilidade. Acho que com o patrocínio do Banco do Brasil a gente consegue também oferecer também mais recursos para esse tipo de coisa. Acho que eles estão muito abertos a isso, mas é algo que realmente cabe mais a eles. No dia de hoje, inclusive, a gente vai premiar. Então, todos estão mais do que convidados, vamos premiar os ganhadores do Game Jam no stand do Banco do Brasil. Vamos premiar os ganhadores da Avenida Indy como melhor game também lá. E a ideia nossa é sim, trazer cada vez mais estúdios independentes para a feira, para que a gente possa olhar cases de sucesso lá fora que podem ser replicados aqui. Alguns jogos brasileiros já começam a fazer sucesso e eu acho que a gente tem tudo para ter um jogo de sucesso global aí no curto e médio prazo. É claro que eu acho que a vinda da Nintendo para a BGS por si só já é uma grande influência, né? Todos vocês aqui estão influenciando possíveis decisões da Nintendo. Agora, assim como vocês, eu estou na torcida para que ela cada vez mais invista e valorize o público brasileiro. Mas vejo que a atual gestão, quem está cuidando da América Latina na Nintendo, está olhando com muito carinho para cá, para o Brasil. Vi assim, o Charles Martinelli falou para mim que realmente ele não viu nada igual ao que a gente tem de conteúdo, de paixão do jogador, o apelo por ele. Para quem não sabe, ele ano passado, dentre todos os nossos convidados internacionais, ele foi o mais bem avaliado e por isso a gente decidiu trazê-lo de volta. Ele foi o mais pedido para que retornasse à feira. Então isso mostra como é importante o papel do público e é legal que o Charles, a Nintendo toparam, ele voltou. A gente já tinha anunciado ele há algum tempo, na verdade já estava tudo alinhado para que a Nintendo pudesse vir para cá, mas de novo a gente não podia revelar esse tipo de informação. Acredito que sempre tudo que vocês estão fazendo aqui, comunicando, falando aqui, ajuda muito mais até do que a gente faz. A gente briga sempre por vocês, a gente atua como embaixadores do gamer brasileiro quando a gente fala com as grandes empresas lá fora, com os convidados lá fora, a gente tenta mostrar os cases de sucesso. E cada coisa que acontece, né, uma vinda da Nintendo, o stand do Fortnite, o stand do Facebook, qualquer coisa que aconteça, acaba contribuindo para que outras empresas queiram vir também, porque veem, caramba, eles estão lá, estão gigantescos, por que eu não estou lá? E acho que a Nintendo, só repetindo, né, não só o suporte que ela deu para nós no ano passado, como a presença dela esse ano, a loja, né, da Nintendo, ela tomou iniciativa já, uns cartões. Enfim, ela tem tomado iniciativas que têm aproximado cada vez mais o seu público, dos seus games, facilitado a vida. A gente espera que isso se fortaleça. Temos sim contato, a gente fatalmente acaba conhecendo a maior parte dos promotores de grandes eventos pelo mundo afora. Eu acho que é assim, apesar da gente não ter propriamente com a maior parte deles uma espécie de parceria entre os eventos globais, onde a BGS se enquadra, nós conseguimos ter um relacionamento muito positivo, muito respeitoso, e eu acho que cada evento em cada região, um evento não prejudica o outro, não afeta o outro. A gente vai sempre ter um evento na América Latina, fatalmente vai ter um grande evento sempre nos Estados Unidos, vai ter um grande evento no Japão, vai ter um grande evento na Europa. O que queremos é que a BGS esteja figurando sempre nesse cenário e que o Brasil esteja sempre sendo valorizado por essas empresas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. A gente tem 9 canais de rádio. Aí 9 canais de rádio com algumas pessoas de assistentes dando suporte, várias equipes coordenando. E durante a feira, o que eu procuro fazer é realmente percorrer todas as áreas, falar com todo mundo, falar com o visitante, falar com o expositor, falar com o patrocinador, falar com o jornalista, falar com o influenciador, para poder ir sentindo como é que tudo está acontecendo. Ando no celular com um circuito de câmeras, monitorando com vários grupos de WhatsApp e outros sistemas, e é uma coisa incessante. Ontem, por exemplo, eu cheguei no hotel 1 da manhã, se não me engano. Não, 1 da manhã, e fui dormir às 4 da manhã. Basicamente o quê? Respondendo pessoas que estavam interagindo comigo diretamente nas minhas redes sociais. E aí não tem equipe, né, para fazer isso. Tem uma equipe grande para cuidar das redes da BGS. Mas ali é um termômetro. Ao mesmo tempo, eu peço a equipe de suporte, a equipe que está nas áreas do evento, para ir me reportando. Todos me reportam e reportam aos seus coordenadores, aos seus gestores, diariamente o que está acontecendo. A estrutura é mega complexa. Mas estou bem satisfeito, assim, assisti o show ontem lá do, que ele não quis pronunciar lá, do Xota na cama, com a videogame orquestra, ficou com vergonha. Mas se ele fala assim, né, então vamos falar assim, eu não vou nem entrar no mérito se é, não é, mas ele está falando assim, vou acreditar que é. E aí, realmente, assim, tive uma satisfação muito grande com a final do campeonato de Crossfire ontem, com o show que eu assisti no camarote, que é uma novidade que foi implementada em parceria, um camarote com um espaço terceirizado da BGS, e as empresas também, assim, entrei nos stands da Warner, da Acer, do Xbox, do PlayStation. Aí geralmente, como a gente tem aquele acesso ali mais VIP, consegue ver lá de cima, consegue bater um papo com eles, e todo mundo, caramba, a BGS tá incrível, tá gigante, tá maior que ano passado, tá melhor, os stands estão mais bonitos. Então a minha impressão é de que deu certo, valeu a pena. Todo o investimento que a gente fez pré-evento, a gente fez um trabalho também na mídia gigantesco. Então tinha bus door, tinha outdoor, tinha mídia no metrô, tinha mídia em cinema, tinha mídia em todas as emissoras de TV, mídia em todas as mídias possíveis na internet. Enfim, a gente procurou fazer um trabalho que valorizasse cada vez mais. E muita gente também falando, poxa, como é bom eu ver o game, né, em evidência, sendo valorizado, sendo bem tratado e se tornando algo de destaque, como todos vocês puderam comprovar ao longo desses dias de BGS, que só se falou em BGS, né, nesses dias aqui em São Paulo e na maior parte do Brasil. É claro, você falou de marcas que não necessariamente, não é porque a gente não queira que elas estejam aqui. Aí, infelizmente, é uma pergunta que você vai ter que fazer para elas. E algumas marcas eventualmente entram em crise, entram em problemas financeiros, não vou citar qual, e a gente também não pode fazer nada. A gente lamenta, mas a gente não tem como fazer nada. A gente tem varejista na feira, temos praticamente, ao todo são 120 estandes, se não me engano, que vendem produtos na feira. Então, assim, não falta praticamente opção de nada para comprar na feira, mas é claro, se a gente puder ter mais, a gente quer. O objetivo principal da feira também não é esse, né? O objetivo que a gente trabalha, mas estamos abertos a atender sugestões e compreender, é principalmente trazer novidades, é proporcionar ao público a oportunidade de jogar e apresentar novidades na feira. Tem uma outra questão que você colocou em relação ao camarote, bem pertinente, concordo, essa eu acho que é a mais pertinente possível. E é um ponto que já peço até ali para a equipe tomar nota para a gente poder colocar isso. O camarote, ele é terceirizado, e colocar isso como uma situação que a gente tem que atender. Até dando uma explicação sobre isso, a gente tinha 2 áreas inicialmente previstas que a empresa que está terceirizando acabou optando por dar mais atenção à área da BGS Esportes, porque tinha competição e tudo mais, mas o nosso plano é justamente ter uma segunda área, que seria aqui ao lado da sala de imprensa, que acabou funcionando muito mais como ponto de retirada do kit do camarote. Então, assim, essa área, ela é uma área que tem uma acessibilidade maior. No topo de uma arquibancada, a gente precisa desenvolver de alguma outra maneira ou criar uma área que possa atender o público que não tenha tanta facilidade para subir. Em relação ao piso do pavilhão, que você perguntou, É claro, assim, para a gente, quanto melhor o pavilhão tiver, melhor. É importante você até passar para a gente por e-mail, deixe depois o meu cartão contigo, essa colocação, para que a gente repasse para o pavilhão. Infelizmente, o Expo Center Norte é um dos melhores pavilhões do país, que recebe, é o pavilhão que recebe o maior número de feiras no Brasil. E assim, para a gente pode e deve, vai fazer a sua reclamação a eles, mas depende deles, são obras estruturais que a BGS em si não consegue ter autonomia. Tudo aquilo que a BGS pode fazer para oferecer um evento melhor, de mais qualidade, a gente tem procurado fazer. Facilidade de acesso, staff, limpeza brigada, segurança, alimentação, número de restaurantes na praça de alimentação, sinalização, a parte de tecnologia, implementando cada vez mais telões de LED, maior conforto nas áreas, é o que a gente tem feito. O cosplay a gente já cria uma área diferente, que a maior parte dos eventos não tem, mas a gente quer sim, isso eu posso te antecipar, até pela demanda do número de cosplayers, nós queremos aumentar, quem sabe até, não dá para prometer ainda, mas eu pessoalmente gostaria de dobrar a área do cosplay, acho que tem muito potencial para isso. E Dia das Crianças para a gente é fundamental, né? Dia das Crianças é muito importante, tivemos aí a data ontem, hoje também com muitas crianças no evento, e o evento é cada vez mais um evento família. Então, queremos sim trazer atrações, trazer conteúdo, mas sem deixar, aqui, por exemplo, a gente tem um público muito mais adulto, sem deixar de valorizar esse público mais adulto também, que joga e continua jogando, e a gente quer que continue jogando, assim como eu quero continuar a jogar. É claro que o meu sonho, meu desejo em particular, e acho que de todos vocês, é cada vez mais trazer anúncios globais para cá. Foi legal que esse ano nós tivemos o Yoshinori Ono trazendo anúncios de Street Fighter para a BGS. Como nós falamos, né, nós tivemos um campeonato internacional de Crossfire que teve repercussão global. Está rolando hoje um campeonato de Mortal Kombat com repercussão global. Conseguimos colocar a BGS no cenário do jogo, no cenário do Mortal Kombat. Tivemos agora milhões de pessoas pelo mundo afora falando de Fortnite. Enfim, o que aconteceu, o que não aconteceu no Fortnite, a estratégia deles. Não, nem eu sei o que aconteceu, mas o que eu pude ver é que o stand estava completamente lotado de uma forma surreal. As ruas em volta, eu estava lá em cima, não dava para enxergar um centímetro no chão e meio que uma multidão se aglomerou ali em volta. Tínhamos vários influenciadores gigantes e centenas de milhares de pessoas assistindo o que estava acontecendo com base principalmente na BGS, que é o evento hoje que estava acontecendo com Fortnite como protagonista, né, ali nesse espaço, e eu acho que foi uma valorização muito grande que a Epic também deu para nós. Temos outras conversas e sempre a gente abre para as empresas, não depende realmente de mim, mas por mim cada empresa que está aqui dentro faria um anúncio global, ou pelo menos traria para cá alguma coisa que ainda não foi lançada, né, algum jogo antes do lançamento. Acho que a gente tem evoluído, acho que a gente tem conseguido cada vez mais coisas relevantes para aqui, para o Brasil, para o nosso público, para o gamer brasileiro. Vamos continuar brigando e contamos com vocês nessa briga para que as empresas enxerguem realmente que a BGS, com toda essa força de vocês todos, dando cobertura e visibilidade, ela pode ser também uma plataforma para anúncios globais. É claro que a gente sabe que, né, Estados Unidos principalmente acaba sendo o local, né? Mas não custa a gente brigar para morder algumas oportunidades aqui. Tem algumas publicadoras que eu gostaria muito que estivessem aqui na BGS já esse ano, e vamos dedicar toda a atenção possível para que elas estejam, e também algumas que eventualmente não dedicam hoje a atenção que o gamer brasileiro, na minha opinião, merece, vamos tentar sempre mostrar que a gente precisa ter essa atenção a vocês que cobrem o mercado, mas também aos jogadores de modo geral. Isso para a gente é fundamental. E há alguns convidados, eu até brinco lá na equipe, que tem alguns jogos que eu jogo bastante, que tem nomes importantes por trás, e boa parte deles eu não consegui trazer ainda, então eu junto com a equipe não conseguimos trazer ainda, então queremos brigar para que esses nomes venham para a BGS, façam parte da BGS, e eu acho que os cases, né, que se acentuaram principalmente com a vinda do Kojima, depois nós tivemos aí ano passado vários, enfim, Kojima, Harada, Ono, Phil Spencer, Fumito Ueda, tantos nomes importantes, Ed Boon agora. A gente tem nomes importantes vindo cada vez mais para cá, isso se torna um case de sucesso e permite à BGS mostrar que aquele cara tem que vir para cá, que ele deveria dar atenção para cá, para o nosso mercado. a gente entende, né, quando é japonês tem uma viagem de mais de 30 horas, quando é americano também não é muito fácil e eles têm que demandar um tempo para cá. E a nossa ideia é, acho que é nesse sentido, assim, isso a gente quer focar muito para o ano que vem, trazer mais convidados, trazer mais empresas, investir mais nas nossas atrações. Gostei muito, por exemplo, da arena de arcade pinball, achei que ficou fantástica. É, se a gente puder melhorar ainda mais, ter mais máquinas, apesar de que já tinha máquinas assim, né, em um volume impressionante, vamos tentar. A arena de esporte, aumentar aí no Prodo para melhorar, para trazer mais jogos, como eu citei. O cosplay, né, como foi bem citado também anteriormente, é outra área que nós queremos valorizar. A Avenida Indy, deixo também o convite para as empresas. A gente entende a dificuldade, a falta de estrutura. Tem empresa que às vezes fecha com a gente e aí uma semana antes do evento fala: ih, caramba, a gente não está com o jogo pronto, não vai poder participar. Mas se não houver um empenho, né, e muitas vezes esse empenho tem que ser sobrenatural para que eles deem o primeiro passo e venham para a BGS, mostrem seu título para possíveis investidores, nunca vão se tornar grandes. Então a gente deixa o convite também para as centenas de empresas de games independentes que o Brasil tem, para que elas venham para cá, é uma coisa que a gente também quer estimular bastante. E claro, isso eu reforço para todos vocês. Eu e o meu time inteiro, nós estamos muito abertos a toda e qualquer sugestão que vocês tenham. E quando essa sugestão se torna uma sugestão recorrente, ela acaba virando realmente uma meta, um alvo, e a gente gosta de trabalhar com essas metas, com esses alvos, e atingir o resultado, né? Acho que como um jogo, a gente quer passar de fase a cada ano, quer zerar o jogo a cada ano e quer trazer uma BGS melhor a cada ano. Esse é um objetivo que a gente não vai parar de ter, senão não tem razão de ser. Então, essa pergunta sua, ela é bem pertinente também, e como eu falei anteriormente numa outra pergunta, é até por isso que a gente não quer que a feira fique repleta de varejistas, por exemplo. A gente entende que as lojas são importantes, mas uma loja você atravessa a rua, vai no Shopping Center Norte, ela vai estar lá, você consegue comprar o que está dentro da BGS. Mas você poder ter acesso direto ao fabricante, falar com pessoas da empresa, testar o produto antes do lançamento, poder viver momentos ali com o seu convidado internacional, curtir o concurso de cosplay, isso sim a gente quer trazer cada vez mais para a BGS. O nosso objetivo, e eu entendo que foi um grande erro da Finasoft, na minha opinião, naquela época, mas enfim, é bom até nem a gente se prolongar, porque não gosto muito de comentar sobre eventos de terceiros, mas falo até com pena, até porque o foco deles era um pouco diferente, eu gostava muito do evento. Talvez tenha sido migrar realmente muito para esse lado, né? Deixar de lado o conteúdo e migrar para esse outro lado. Acho que isso a gente tem, o Brasil é recordista em shopping centers. São Paulo talvez seja a cidade do mundo com o maior número de shopping centers, eu nunca vi nada igual. E é claro, assim, acho que isso está super bem atendido na BGS. O que nós queremos é fazer como esse ano, trazer Xbox, trazer PlayStation, trazer Nintendo, trazer Fortnite, trazer, claro, as empresas que estão aí ancorando os influenciadores, como o Facebook, como o YouTube. A gente trazer também para cá, quando vem uma marca que não é do mercado de games, procurar contextualizar, procurar entender se essa marca está preocupada com gamers de verdade, se faz sentido. Eu sempre falo para essas marcas, olha, vai entrar na BGS, o público gamer é exigente, ele quer jogar, ele quer conteúdo, ele quer interagir, ele quer ter convidados, ele quer participar de campeonatos, ele quer uma ativação que faça sentido. Se você for participar da BGS com algo que não faz o menor sentido, não vai dar certo. A gente não vai nem oferecer para esse cara um espaço. Imagina a gente fornecer uma, por exemplo, né, vou até comentar porque foi um setor que falou com a gente, setor de supermercados. Mas imagina a gente oferecer a área da Arena Arcade Pinball para um supermercado, por exemplo, criar algo. Não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Talvez a gente ganhasse mais dinheiro, mas a gente perderia em conteúdo. Isso acontece muito. Geralmente, quem não é do mercado de games, até investe um pouquinho mais. E quem é do mercado de games, fica naquela corda ali, né? Puxa para lá, puxa para cá, naquele cabo de guerra. E aí a gente sempre tenta se ajustar para que a empresa participe, para que traga atrações, para que traga conteúdo, para que faça realmente da BGS aquilo que ela é hoje, uma feira onde as pessoas jogam, uma feira onde as pessoas saem satisfeitas e uma feira que é democrática, que ela tem que atender tudo que todos os gamers curtem, ou pelo menos quase tudo. Não vai dar para atender tudo? Você foi um felizardo porque está aí com o ONU, o Street Fighter fazendo anúncio e a gente teve o Pinball. O Gary Stern é super simpático e parabenizei bastante ele por preservar algo tão importante que eu comecei lá atrás também jogando muito no arcade Pinball e ele mantendo isso vivo até hoje com 74 anos de idade, acho que é motivo de satisfação pra gente. E ele falou pra mim que se chamar no ano que vem ele tá aí de novo, então a gente espera melhorar, valorizar essa área e valorizar, claro, o que todos vocês querem ver em relação a conteúdo. Obrigado, pessoal, e curta o restante do evento. Eu acho que é isso que nós estamos